Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Opa. Alô? Alô? Alô, alô, alô. Som testando, testando. Alô, alô. Som testando. Alô? Alô? Alô? Alô? Alô?